Decolada 40, chame agora o controle 1, 2, 0, 8, 0. 6, 0, 8, Gol 973, boa noite. Hello. vardır. 0 0 0 0 0 3. Sim, posso ser só na 0, agora na 2, faça bem. Autorizado a linha e manter sistema zero. decolagem 01, chame o controle 120 décima 8. 120, vai estar na Rio Grande do Sul, boa noite. Thank you. e Alfa no posto de Paraná. Certo, então, voltando na 10 e a parte de Alfa. Coast Cargo 4959, prepara a saída coral no prazo e aguarde volta. você agora de volta. Ação do ONU, transição ótica. Cronômetro 8, uma sola de 4, libera direito, uma cinta de curta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, pulsão 8. Xana 6313, decolagem autorizada, vento 1, 90 graus, 041. Azul 5001, copia. Guarulhos autorizados, via 3190 para Tabaté, nível 320. Decola da piscina 0, põe decolagem curva direita, perfil de saída São Bruno, transição ótima, Oceana 5531, controle 120, décima 8. Correta, Luz 5001, chama de vamos para cidade de São Tomás Vítio. Eu chamei a 224, peço o avistado, pouso autorizado, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 9. Oceana 6313, decolada 15, chama controle da 0, 2, 1, 8. 208, 63, 1, 3, boa. Azul 9244, pronto, copa. Autorizado por seguro, via UISC 33, nível 180. Decola sistema 0, põe decolagem, curva direita. Saída coral 1 no braço. Aciona o código 0221, controle 120, sistema 8. Correto, 9254, chama então. Ok, irei que é autorizado a saída coral 234, no solo 19. Primeira direita, mantém a escuta, tá autorizado via Alfa, que vem aqui com São Paulo. localizado no ONU, estamos... Boa noite, João Luan 763, final de São José. Boa noite, João Luan 763, final de São José, localizado em torno da Ilha de Grau, quero ver se... Livre, 0, 1633. Thank you. mantém 54 cópias, prepara a saída Cuca. Roma 723, VSDS, remota 14. Azul 5001, autorizada a linha de colapso, chama 0, Jantona 20 graus, 04. Azul 92 Pouca transição era feita, sendo código 5540, controle